MC Gusta, duro, nós enfrenta gigante. Enfrenta urso leão que ruge a todo instante. Se reveste da armadura do próprio Senhor. Loucos que fazem da fé o escudo protetor. O escudo protetor. Sente o grave, clique, clique, as mentes se abrem, viagem. Alta vibração, positividade, relaxe, respeito, igualdade. A chave vai vendo com muito amor a todas as tribos que represento. Com fé, cheguei, abri o caminho pelo espírito. Com foco, transformação na vida dos meninos. Suor na caminhada, obstáculos, improviso. 15 anos não são 15 dias, respeite amigos. Sei que é fácil, não é, por isso eu vivo na fé. Seguir em frente, não de rezo, eu te julgo, Deus te põe de pé. Sou o meu novo tempo, os bico fala e se corrói por dentro. Vou ser verdadeiro, nego, sigo o movimento, vejo. E o crescimento depende do que está por dentro. Do que está por dentro. Nossa amizade, o tempo fortaleceu. Nossa vontade, é projeto de Deus. Nossa virtude, saiu do Senhor. Nossa verdade, foi construída com amor. Nossa amizade, o tempo fortaleceu. Nossa vontade, é projeto de Deus. Nossa virtude, saiu do Senhor. Nossa verdade foi construída com amor. Um abraço forte, um aperto de mão e a paz do Senhor. Um ósculo santo pra brindar os que não se entregou. Não tem valor e se tiver eu pago com amor. Não tem sabor e se houver eu busco aonde for. Tipo Pedro e Paulo, Caleb e Josué, Zaqueu e a figueira, Bartimeu e sua fé. Davi tocando a harpa, safina instrumental. Na mãe o Jordão, a luz do mundo e o sal. Antigo a nossa história, o comando e a operação. O barco, a tempestade, o terremoto e a prisão. Tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de se afastar, tempo de se abraçar, tempo de fazer, tempo de refletir, um tempo de chorar, tempo de ser feliz. Lançaram a semente na terra do meu eu, e graças a Deus a mesma morreu. Ministério, etapa, corrida da fé, isso é sério, se trata de ficar de pé. Armadura, fruto, conquista, vitória, postura, é tudo pra honra e pra glória. Nunca imaginei que o Senhor me levasse além de fazer o meu papel e de cantar pros bico da Febem. Algo que marcou e eu me lembro a cada dia. Quando entrei, quase chorei, quando rimei pra eles alegria. Vi molecada sem futuro, infelizmente, envolvendo no game. A mente vê vários flashes, como se passasse a cena de um filme. Mas canto, porque a minha esperança vai avante. Se Deus não dão pra rimar, tem que aproveitar, porque a seara é grande. Você, irmão, o que está fazendo com seu talento? O Senhor nos deu pra obra, não se aproveitar e ganhar dinheiro. Não se preocupe, o Senhor vai te colocar em lugar de príncipe. Mas é claro, hein, se como eu e você for ponta firme. Chegar de hipocrisia, de andar com a máscara no rosto. Se você errou, se arrepende, comece tudo de novo. Mistério, mistério, a volta, a grande vida. O MC Gusta saqueando, mas que estão perdidas. Que estão perdidas. Que estão perdidas. Nossa amizade, o tempo fortaleceu. Nossa vontade, é projeto de Deus. Nossa virtude, saiu do Senhor. Nossa verdade, foi construída com amor. Nossa amizade, o tempo fortaleceu. Nossa vontade, é projeto de Deus. Nossa virtude, saiu do Senhor. Nossa verdade, foi construída com amor.